Alfa 3, autorizado para o ponto 0.0, via parte, taxi de Juliette Alfa. É ponte contra o ponto 0, Quinarão 012. Juliette Alfa, 22, vai reportar pronto, geral da Alfa. Salvador, boa noite, 62, 2, cidade, 10, 3, 1, 0. Boa noite, general 012. Continua a aproximação agora de pista livre, informo Embraer 190 da Azul, alinhado com cabeceira no 0. Irá encerrar a laje em mais alguns segundos. 0.2, notinho para guarda, 62, 2. Autorizado 0999 e 79, pode parar. 2774, agora autorizado a decolagem 10, 10 graus, 169. Identificação, desça para o nível 0, 5 graus. Oceano 6212, autorizado pouso 5 no 0, vento 120 graus, 149. Esse pouso, pistão 0, Oceano 6212. 6224, taxa de via Juliette, portão 04. Geral 9973, está pronto para tirar bem. Geral 9973, após passar de carro de pouso, autorizado, né? Mantém-se no 0. Após passar, polícia de área, mantém-se no 0. Geral 9973. Azul 2774, decolar 238, chame controle 120, 10.8. 300, tem identificação positiva? Chegada por meio de Uno para o nível 050, ação de identificação. Ativo, dessa via, chegada por meio de Uno para o nível 050, ação 3600. Estamos na 072, aguarde para a espécie da aeronave, na 5.1, já está ligando o chileque, após o carro da mesma será autorizado. Está na escuta, pode ficar na 072. Da posição Pabode, essa via chegada com mais um para o nível 050, está 3900. Bom, já não sei o que eu nem vi a solicitação. Após Pabode, médio, boné de tato e tato de um. Está precisando do procedimento estabelecido pelo DCE, está 3900. Taxa direita via Fox, reporte Fox Alpha, reporte Delta Juliette. Direita Fox Alpha, autorizado a decolagem no 0, vento 1.0 graus, 129. Vamos presumir, o doutor para continuar a subida. Vou ver a esquerda na proa 1.0 até cruzar o nível 1.0. tráfego de 12 horas, 3 milhas, cruzando 8.906. Jamo, Jamo, Aracaju. dia para todos os pés, Additional 012, informe localizador. Chama 9072, 2 ataques para o ponto espera da pista no 0, via fácil, taxi e Juliette Alfa. Reporte pronto no ponto espera, ainda não 012. Juliette Alfa, ponto espera, 2 ataques. Chama o centro Recife, frequência 123.8, caso negativo 123.8. Taxi approved via Juliette Alpha, follow the going off for Chicago until hold for 21-0. All ready for takeoff, in 81012. Chicago 9072, autorizado da colagem, estamos 0, 101, 00 graus, no BJ. Coron 34, line up and wait for 910. Como 4-0, você vai fazer a solicitação diretamente ao Porto Região? Você tem contato com o telefone também. Fazer o 4-9-5-9, o serviço lá vai estar encerrado a 12 dias da posição coral, nível 4-0, o serviço de chamada de controle 1-2-0-2-1. Para o nível 3, 4-0, via saída São Rolando. 240 São Romano, possibilidade de voar Doppler. Mantém o perfil, já saída, 9072. Mantém o perfil, com os carros 9072. Fizeram 9972, voe em posição lisa. Tá voando mesmo. Entre 600, estamos juntos. Flex LF chama a sua em Salvador, frequência 118, decimal 9, posição 3600. 7600. Ok, obrigado. Scott, boa noite. Informação alta. Prepare saída Conte, abaixo Scott. ground at 07. Approach taxi to main apron via Fox, Alpha and Juliet. Then number 11. Fox, Alpha and Juliet, main apron is 11, but the Alpha is 15. Puxa, né, 6224, pronto, cópia. 6224, autorizado Aracaju, via Whisky 33, nível de voo 190. Saída Conde, transponder 0237, frequência do controle de Salvador 120.8. Correto, Xené 6224, reporte para o que tiver funcionamento, portão 4. Para 2000-0-0-1-2, autorizado ELS, para o ex-atrizado. quando você quiser. Fox, Alfa e Kilo até o Pátio 3. Atente ao sinalizador, posição prevista 2 Lima. Decolado aos 2-1, chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Esquerda e aquilo. Afirmo. 2, pode. que a gente preveja uma aproximação visual, é isso? Desça para 2.000 pés, ajuste para 0.2. Agora proa 0.65. Pode ser 2.0. Para descer, eu vou chamar o controle Aracaju. Por isso, o radar está encerrado a 6 milhas da posição fonte. Mantém o nível 170, como o controle de Aracaju para descer, a posição 120 e sinal 3. O 4062, a sua identificação dessa via, chegada a Bomé de Uno para. Nível 050, a gente nível 02. Outros no nível 2.5, permanece vigilância, viu? 402. Senador Salvador, frequência 1.18.9. Eu chamei a 0.74, boa noite. Eu chamei a 0.74, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 090 graus, 1129. 90.12, dias de pouso, vou chamar a 074. Canal 258. Pode descer para 2.6, condutor para sequenciamento. Moeda para 050. Esquerda 050, limpa pelo lote. Voltar 3520, nós desejamos dirigir a posição para bordo, cruzando o nível 230, permanece pelo vigilante.